A chuva não, acaba por não dar tréguas, continua a bater e a bater à porta da Águeda. As cheias é um assunto que é uma doença crónica, é um problema que vai ter uma solução, há algum projeto em curso para resolver de uma vez por todas o problema que vai surgindo ano a ano? É um problema crónico e nós estamos com algumas soluções, mas que algumas delas já estão implementadas num projeto que havia do antigo INAG. Só que verificou-se que essas alterações que foram feitas não vão ser suficientes para resolver aqui o problema das cheias. Ora, então agora vamos ter de reunir com o Governo e procurar outras soluções. Penso e faço aquilo que se passou e à quantidade e às alterações climáticas que estamos a viver, que o problema das cheias em Águeda dificilmente será resolvido. Mas aquilo que nós queremos e que aquilo que vamos já, desde já enviar esforços é no sentido de minimizar as consequências. E por isso, dentro de pouco tempo, e depois de termos essa conversa com os membros do Governo, iremos começar a estudar soluções ou oportunidades, possíveis soluções para este problema. Porque o problema das cheias em Águeda não é um problema unifatorial, não tem a ver só com as cheias, com a água que vem do Caramulo. Nós estamos na bacia hidrográfica do Voga e o Voga tem influência no Águeda. Por exemplo, o Voga corre uma cota superior do Águeda e dificulta as entradas da água na bacia, portanto, de escoamento para o mar. Ainda a barragem de Ribeiradio, como se provou, não é um fator que venha facilitar as cheias, pelo contrário, é mais um fator a ter em conta e que devemos acautelar. Por isso, aquilo que nós vamos ter é de procurar novas soluções, porque em 2001 tivemos uma cheia que foi considerada centenária, mas em 2016 voltámos a ter uma que ultrapassou essa centenária. Ora, com um espaço de 15 anos, ter cheias centenárias e com as alterações climáticas que estamos a ter, eu penso que este fenómeno vai se repetir muito mais vezes. Portanto, não é previsível que durante o próximo inverno que o problema esteja solucionado de vez? Não há solução para o próximo inverno. Há soluções que podem minimizar os impactos e é nesses que vamos trabalhar. Obrigado.